Flash Labiduca, o minuto que educa. Olá, sou Maria, tenho 9 anos. O que são líquidos imiscíveis? Já tentaste misturar água e óleo? Se tentaste, mas não conseguiste, é normal. É impossível. Mas porquê? Tanto a água como o óleo são líquidos imiscíveis, que são fluidos incapazes de se combinar e misturar. Por isso, os componentes são considerados imiscíveis. O óleo, sendo mais leve, fica sempre em cima da água, que é mais densa e pesada, e que por isso afunda. Sabias que a densidade não muda com o volume de líquido utilizado? Se usarmos, por exemplo, o dobro do volume de óleo em relação à água, ela fica sempre por baixo, porque é mais densa. Flash Labiduca. O minuto que educa.